O Águia de Fogo voltou. Agora todos sabem porque ele é o maior sucesso de todos os tempos. Super Pop! Grandalhão e Eca! Família Fonseca! Vice-prefeito Iega! Com muito orgulho! Apresenta uma segunda do Acará! Super Pop! Joga, agora eu quero ver. Everybody's gonna going to the party, have a real good time. Esse pop é uma loucura, meu irmão! Como é que é, Luiz? Muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça! É muito pop na minha cabeça, na sua, na nossa, de todo! É muito pop na tua cabeça! Segura, papai! Alô, Michele, você é o seu grande amor também! Já tá vindo o popinho aí, né? Bora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, já! Let's go fucking face! Aqui comigo, por favor. Sobe. E eu iria fazer uma foto só minha, mas eu não quero. Deixa eu fazer primeiro com a galera daqui e depois a galera daqui. Pega bem aqui assim, que a gente vai fazer uma foto. Todo mundo com a mão pra cima, assim, ó, abençoando, ó. Todo mundo aí com a mãozinha pra cima, assim, ó. Bora fazer essa foto muito louca, maninho. Todo mundo que tem fé em Deus, Deus, Deus, Deus, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, aquela foto que vai ficar, meu irmão. Agora vem pra cá, essa galera porrada, meu irmão, joga pra cima, joga, só precisa levantar a mão assim, só assim, ó, só assim, ó. Joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga. DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode faz aumentar assim, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Não, no 10 não, o Edson tem mais dois pontinhos, quer ver? Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Edson, galera, quem que bota no 12, Edson? Não, Juninho, no 12 é pra lá. Aqui, você sabe como é que é, maninho? Quero saber, maninho! O pop não é no 12, o pop é no 14. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Olha, Juninho, quando a gente vem no Acará, a gente tem que... com novidade, né, maninho? Porque o Acará é foda. O pop no Acará não é no 14. O pop no Acará é assim, ó. Já botei no 14. Vem. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. E a galera do Monju também presente. Alô, Monju. Alô, meu padrinho Dadá. Dá-lhe tapinha! Dá-lhe tapinha! Dá-lhe tapinha! Hoje eu vou Vai sentar, vai sentar. Esse pop é uma loucura. Põe a mãozinha pra cima e grita. Eu acho que tá bom, já de mexer com a puta, meu irmão. Eu acho que a puta já tá muito bagunçada. Eu não mexo com ela. Foram 3 anos essa música tocando e a gente cantando assim, ó. Todos os 3 anos e a gente toda a festa tocava e a galera cantava assim, ó. Ó, ó, ó. Agora vamos esquecer ela. Deixa ela lá no cantinho dela, lá pra lá onde ela tá, lá pra onde ela estiver. Então a gente vai fazer assim, ó. Pra ficar bonito! Atende aí! Manda esse pop pra cá! Manda esse pop pra cá! Bota pra gravar! Bota pra gravar! Que o bagulho vai doidar! Porra, eu já falei de vocês! Vai! Mais alto! E agora? Agora vai pagar! O quê? Que me fez sofrer! É, maninho! O que me fez sofrer? Bora, meu parceiro Rafa! É pop no coração e na cabeça! Esse show tem que ser completo pra vocês. Eu vou chamar um cara que ele não é brasileiro, ele não é português, ele não é de Marte, eu acho que ele já foi um dia do planeta Marte, muito menos é cara esse. Mas bicho, ele é do país onde todo mundo anda dançando na rua. É o jamaicano. Conta comigo assim, conta comigo assim. 5, 4, 3, 2, 1. É tu, meu irmão. Bota a luz aqui, né? O bagulho doido, meu irmão, vai. Turn down to one. Chegou, chegou, e o bagulho doidou. O chegou e o pop doidou. Alô, queixinho, alô, minha TJ, que eu sou apaixonado, falei ontem. Meu parceiro Ciro também, aquele abração pra você. Um abraço, meu parceiro Filipinho, o Alanzinho da Tremidinha também daqui. Ele não tem mais nada, só a boca agora. Meu parceiro Mateuzinho também tá aí. Um abraço pra você também, CJ Martins. Ele é um abração pra você. E olha quem tá ali, Elson, cor de rosa. Cor de rosa, Elson. Ali do lado, ó, presta atenção. Olha o caqueado dele, Maninho. Reinaldo Bazuca. Tu é doido, então bate uma bazucada! Ele já tá tortinho, maninho! Você e o Ellison, agora vai! Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão e um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Ellison. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Alô, Estepa! Eu sei que tu pensas. Para, Cirão! O artilheiro! Nas mãos, você é a vida louca que perde gol debaixo da trave. Eu amo sério. Tartaruga! Vou tirar o pé. Oi. Essa relação. Meu irmão, tartaruga só perde pra fazer gol pro Cristiano Ronaldo. Meu. Vou tirar o pé. Essa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só outra. Quem curte essa aqui, ó? Que a gente solta a voz, tem música que a gente canta assim, ó. Maravilhas. Alguém mostra pra Viviane a batidão aí. E as princesinhas do chifrinho. É só chifrinho, é? Eu só te peço.